elementos deixam registrados. Exemplos pra sociedade, ficam solitários. Moleques bom de ideia, mentalidade supera. Um caminho errado, um buraco na espera. SOS, o buraco da solidão, onde respiram só alucinação, onde drogas potentes são a inspiração. Elementos arquiva, mas na canção procura a solução que está no coração. Se pensarmos um pouco, encontraremos o X da questão, pedindo forças pro céu e a todos os deuses. Com certeza encontraremos a solução. A imagem deste país está uma coisa ruim. Será que é o fim do mundo para se destruírem? O mundo se define no M da maldade. Está ficando tarde, esta é que é a verdade. SOS, o buraco da solidão, onde no meio de 10 não só é a salvação. Então pergunto se não é uma maldição. Eu vejo em várias calçadas, mas o corpo foi a solidão. Mas que situação, ser perseguido dessa forma, ou controle fugir de nossas mãos. Então pergunto qual seria a solução. Ajudar-se próprio para sair da solidão. O erro já era, caiu no esquecimento. Perdeu família, perdeu amigos, lamento do arquindo e já se fez esquecer. Mas um otário solitário hoje foi nascer, porque experimentou, não aguentou, se rendeu a si próprio, assim se condenou. Por receber, querer mais, ao invés de dar para trás. Se entrar nesse buraco, esquece, não volta mais. Aí é que está, aí é que vale a diferença. Se render pra tão pouco, acaba em besteira. Então me diz o que vale a existência. Não dar valor a si próprio, vive em ratoeira. Fantoche da solidão, unido com a maldição. Elementos arquiva, mas a canção procura a solução. Estendendo as mãos, SOS, socorro pra situação. Seu buraco da solidão, não podemos deixar o fim em nossas mãos. Com muita força e muita fé no coração, elementos da terra seguem em frente pra salvação. Não se deixe dominar, mas siga em frente, tente afastar. Ela é maldita, não entre nunca nesta jogada. Um tropeço já era, um vaso no peito. Ver o sol nascer de novo no relógio, agora tem seu tempo, agora tem seu tempo. Só depende de si mesmo para contra-atacar. Você é mais forte que ela, não se deixe dominar. SOS é o buraco da solidão, onde no meio de 10 o sol é a salvação. Então pergunto qual seria a solução. Ajudar a si próprio para sair da solidão.